12 point rot for Miss Trinidad. Este Kilo Delta, Guas Transferen. Estou em Salvador, Tango Novembro, Papa passando externo, baixo travado, autorizaria pouso na 17. Confirme? Pro Tango Novembro, Papa externo, baixo travado, solicita prosseguir para 17, se possível. Na 8.95. É, tem certeza dela. O Tango Novembro, Papa solicita cancelamento? Afirmativo, solicito cancelamento da presente. Ok, então da presente efetua uma base curta, curtíssima, pela direita da 17, tem um tráfego afastado final da 17, aproximadamente 7 milhas. Então faça uma base curta, chame na final baixada travada. Para a curta, chame na final baixa travada, Tango da VB, papá. O meu Golf Victor no solo, os 33, ao livrar, chame solo 219. Estou aí, papá, Tango, Victor, querido Delta. Ok, Victor, aqui no Delta, ciente. É, continua a aproximação, número 2 para pouso na pista 17. E aguarde pista livre. O tráfego está livrando agora a final de 3 milhas da 10, prosseguindo com a base curta para 17. Informe caso visual com o mesmo, ok? É, então vai reduzir aqui um pouco. Sou em Salvador, cordial, boa tarde. Papa Tango X-Ray Charlie Fox, no LS X-Ray da 10. X-Ray Charlie Fox, sim, a gente continua a aproximação em redução e aguarde. Autorização de pouso. Poxa, eu podia começar com as condições aeródromas, a chuva se aeródromo ou só na final? Não, negativo, só a formação aí, acho que acredito até o externo. Aqui no aeródromo não chove. Poxa, senhor, então a intenção do Charlie Fox é quando visual cancelar e prosseguir para o ano 7, senhor. Ok, então será o número 3 para pouso ano 7, reporte quando visual para o cancelamento e pouso ano 7. Vou reportar a Charlie Fox. Salvador, Janeiro 6315. 6315, além decola, pista no zero, 180 graus, 059. Além decola, pista 10, 6315. Base curta para final no 7, Tango na VB, papá. Ok, vento 180 com 5 nós, autorizado pouso na 17, Tango na VB, papá. Autorizado pouso na 17, Tango na VB, papá. Correção, faz visual com a aeronave na final. Sua posição de 2 horas 3 para 4 milhas a 2 milhas do externo em aproximação. O campo no visual, para o cancelamento, prossegue para o 17. Ok, ciente. Agora o número 2 para o 17, autorizado a base pela direita. Intercepte a final de 3 milhas ao 17 e reposte na final baixada travada. Poxa, com o número 2, reportará na final baixa travada, eu vou interceptando uma final de 3 milhas, aqui foi Charlie Fox. O Tango 9 vai preparar no solo 35, qual o pátio? O Abaeté. Abaeté, então libera a direita, chancelar a frequência livre. O Victor Kilo Delta, vento 180, 05 nós, autorizado o pouso, na 17. César, bastante tá travado, Victor Kilo Delta. X-Ray Charlie Fox, pode autorizar os presentes ir à base, chegando na final da 17. Poxa, girando base, está visual com o tráfego na sobrepista, X-Ray Charlie Fox. Xené 6315, decolado 237, chama o controle 1208. 208, 6315. Vitor Kilo Delta no solo aos 37, autorizado o táxi até o Abaeté. Estacionar a frequência livre. Controle, Oceania 6315. Oceania 6315, subir a matéria nível 360, direto Leda, vigilância. 360, direto Leda, 6315. Visual com tráfego, aguarde. Ok, altímetro no 014, vento 150 graus, com 05 nós, agora pista liberada, pouso autorizado, 97. X-Ray, Charlie Fox. Pouso autorizado, 97, X-Ray, Charlie Fox. Ok, varinha 7069. Então, da presente, autorizado decolagem do pátio militar com proa do litoral, proa sul. O vento 150 graus com 05 nós. É, cuidar, evite sobrevoo de aeronaves, viaturas sobre o pátio principal. Ok, da presente, decole. Autorizado o cruzamento do eixo 1028. Torre Salvador, boa tarde ao 3193 da Sempo, espera da 10, pronto para decolagem. Alinha e mantém, 3193. E mantém na 10, 319. 5. Sim, chamar a torre 295, patrulha 03. Torre Salvador, patrulha 03. Prossiga. Eu, patrulha 03, está mantendo a vertical da paralela, está 510, 5 milhas, vai para pouso pra, no Graé. Tem condições de aproximar e pousar direto no, no Graé, no pátio do Graé? Afirmativo, a intenção é essa. Ok, então prossiga na aproximação e forma a final para pouso no Graé. Patrulha 03, vento 150 graus, 049. Que chamará na final para o pouso no Graer, patrulha 03. Marinha 706469, corrigindo. Decolado aos 39. Mantenha a linha do litoral e aguarde transferência de comunicações. Aguardando transferência de comunicações, na sua escuta. Mantendo a linha do litoral. O X-Ray Charlie Fox, o solo aos 39, pátio 5, estacionamento? Pode estacionar a frequência livre. Voltando 3193, autorizado de decolagem, vento no 50 graus, 032. Dia 2230, autorizado a proa de toque, em toque, 7 de chegada, amanhã. Olhe, 1208. 1208, linha do litoral. Controle de Salvador, Maria 7069. Maria 7069, já foi informado pela torre, o helicóptero à sua direita, a 2 milhas, mantendo 500 pés. Visual, contrato, está passando minhas 3 horas agora. Afirmo, gente. Maria 7069, vai manter litoral 500 pés. Afirmativo, litoral 500 pés. Gente, litoral 500 pés, na escuta do controle, Maria 7069. 69. Patrulha 03, tráfego avistado, autorizado pouso direto no pátio do Graer. Vento 150 graus, 04 nós, reporte no solo controlado. Sim, se reportará no solo controlado, patrulha 03. Para o estúdio de tráfego de Feira de Santana, reporte cruzando 3 mil pés. Duração 3193. O patrulha 03 na final, parou o Graer. Sim, chama no solo controlado. Sim, chamará no solo controlado. Em condições visuais para altitude de tráfego de Feira de Santana, não há tráfego conhecido do controle no setor a reportar. Chame correção. Da presente tem frequência livre para autocoordenação. Papa Tango Romeu, Tango Fox, controle. Papa Tango Romeu, Tango Fox, controle. Saner 6395, chame centro Recife, 1025 decimal 1, alternando no 33 decimal 95. 1251-3395, obrigado. Papatão Romeu, Tango Fox, na escuta do controle de Salvador. Tango Fox, confirma o seu estimado de pouso. Confirme. Gente, 8 minutos para o pouso. Romeu Tango Fox, desça em condições visuais para altitude de tráfego de Feira de Santana. Não há tráfego conhecido do controle no setor a reportar. Está presente, tem frequência livre para autocoordenação. Salvador, boa tarde, prefeito 447, por favor, pronto, na moto de terra. Gente, gente. Euro 42, autorizado a linhagem decolar, bicho no zero, vento 110 graus, 03 horas. A linha decola da 10, 6142. E o trip na sequência do avião que após a rolagem do mesmo ali mantém. Tenta após a rolagem do avião que ali mantém, 110, 35, 447. Marinha 7069, prossiga. Gente, Marinha 7069, frequência livre para autocoordenação. Não há tráfego conhecido do controle de setor a reportar. Chame ao regresso. 3193, chame Centro Recife, 125.1, alternando 1 a 33.95. 25, 1 a 33.95, alternado 1 a 33.95. 3.95. Passaria do 2230, desça para 2.000 pés, altímetro 1014. Para 2.000, 2230. Jeremi 142, decolado aos 48, chame o controle 1208. Controle 1208-6142. Controle Oceaneiro 6142. Oceaneiro 6142, submantenha nível 350, saída PUCA, vigilância. 350 na PUCA 6142. Por gentileza, poderia coordenar para a gente no centro a proa do Romeu Fox 18? Sim, aguarde coordenação. Obrigado. Passaria do 2230, autorizado ao final ILS, aceita pista 10, reporte estabilizado. Autorizado, final ILS, 10XA, reportar estabilizado, 2230. Cipsim 447, autorizado decolagem, vento 130 graus, 03 nós. Cipsim decolagem, 447. Fox 098, obrigado. Carimbo tem. Decolado aos 50, chama o controle 1208, trip 5447. Chama o controle 1208, trip 5447. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5447, decolado na mão, não se escuta. Trip 5447, submantém nível 200, sai da mão, não se escuta. Ciente na MOMO 5447. Possível? Puxando pro táxi. Azul 4463, autorizado de colar, vento 160 graus, 04 mais. Autorizado de colar, pista 0443. Mantenha ponto espera, 5490. Mantenha, 90. Passaria do 2230 estabilizado? Afirma, estabilizado, 2230. Complete aproximação, torre 118, decimal 95. 118.95, 2230, boa. Bona 966, sem identificação, chega na Mari, se mantém a nível 050, altímetro 10 no 4. Quatro, 463, decolado aos 53, chama o controle em 1208. 208, obrigado. Torre, boa tarde, passaredo 2230, tá, FULS, baixado e travado. Ok, livre pouso, 10, vento 170 graus, 05 nós, passaredo 2230. Em livre pouso, 2230. 2685, antena 2456, 142, boa tarde. Controle Salvador Azul 4463. Azul 4463, subir mantém nível 180, direto coral de lança. Direto coral Azul 4463, 180. Equipe 5447, vou em MOM. MOM, manda presente 5447. Zero 6002, acione identificação, autorizado chegada BONF, desse mantenha nível 070, altímetro 104. Sente, o Força Aérea 6002. Azul 4076, acione identificação, chega na Mari, desse mantenha nível 060, altímetro 104. Identificou a chegada da Mari, uma direção de 060, está mantendo 2509, altímetro. Gente, Azul 4076. O TRIP 5490, livre em área e decolar, 130 graus, 03 horas. Linha e decola, 5490. Ready for 10, altimeter site 1014. Roger, descending to flight level 080. Papapá, Mike, Eco Delta, Uno, mil pés, direto farol de Itapuã, reporte no través de situação. Era oito a bordo, copiado. Controle ao azul 4463. Azul 4463, prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro, nível final 160. Azul 4463, chame centro Recife, coordenar com o mesmo seu nível final 125, decimal 1, alternando 133, decimal 95. 1251, 13395. 133, decimal 95, alternada. 95, muito obrigado, Roger. Dia. Bona 966, desça para 2.000 pés, está livre da restrição de altitude em Itápolis. 2.000, livre da restrição em Itápolis, bom, 966. Boa noite, tchau, até já. Mike, Mike, Eco Juliette, autorizado o táxi, reporte para ingresso. Controle Trip 5490. Trip 5490, subir, mantenha nível 200, saída Momo, vigilância. Gente, para o 200 na Momo, Trip 5490. Salvador, Trip 5447. Trip 5447, prosseguindo. Possibilidade de coordenação com o centro Recife do 5447 voar direto Barreiras, a presente. Autorizado direto Barreiras, Trip 5447. Ciente, autorizado direto Barreiras, 5447. Azul 4076, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 040. Esquerda 040 vai interceptar o localizador, azul 4076. Azul 4076, desça para 3.000 pés, altímetro 1.0.4. 3.0.4, 4076. Força aérea 6002, desça para 4.000 pés. Da 3154, acione a identificação, autorizada a chegada Mari, esse mantém a nível 060, altímetro 1.0.4. 060, 1.0.4, será 3154. Na 6314, esse mantém a nível 050. 050. Be on for.

posição, considere, 6002, desça agora para 3.000 pés, está livre da restrição de altitude em pelotas. Papapá, Mike, Eco Delta, está visual com a aeronave à sua frente, posição de 12 horas, 190 milhas, um helicóptero está matando o litoral a 500 pés. Oceanair 6314, reducing altitude 200 knots. 220 knots, 6314. 200 knots, Oceanair 6314. Pedro Avô, Oceano 966. Roda 08, chamará. Quem chegou no 966 é um helicóptero. Afastando, decolou do campo, agora está se afastando em direção ao setor norte, não vai interferir com a sua aproximação. Ventura 60 graus, com 4 nós, pouso autorizado, pista 10. Gol no 966. Sim, a gente tem livre de pouso na 10, gol 966, ajuste 1014. Mike Eco Juliette, vai para o destino, vai manter qual nível? Dá pra gente, pode cancelar, para seguir de volta, era o seguinte. Mike Eco Juliette, pega de voo modificado ao 1806, suba e mantenha nível 085, aguarde para o direto para o destino. Oceanair 6314, desce e mantenha 4.000 pés. Oceanair 6314, vectoring for spacing, turning left heading 010, your limit is radio 270 of Salvador, VR. Heading 010, destination 270 from Salvador, 314. Pereira. Contra Salvador, Guardião 09. Guardião 09, prosseguindo. Guardião 09, terceira C3, Moura, BR-324, alcançado, 73 Salvador. Aguarde, Guardião 09. Força Aérea 6002, desça para 2.000 pés. Mike, Eco Juliette, qual seria para o ideal para o seu destino? 343, cara. 343? 243, 243. Gente, Mike, Eco Juliette, suba e mantenha nível 050, correção 055 inicialmente, autorizado direto no destino. 055. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, altímetro 1093. Para 500 pés, está atual, Mike Eco Delta. Controle, o Pantera 16 está te chamando. Controle, copiou, 614, ponte. Prossiga. Pantera 16, Pantera 16, está te chamando pela segunda vez. Gente, o Oceaner 6314, peço ao Pantera 16 que esse é a identificação. Reaching the limit. Ocean 6314, your new limit is magnetic 120 of Simbra. Radio beacon maintain 4000 feet. Launch from Simbra. Oceania 6002, autorizado final e LSXY na 0, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, LS 6002. Tanta 3154, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A0 na 0. Duração esquerda para o 010, tá? 3154. Ocean 6314, descending to 3000 feet. 3000 feet. Controle, Mike Eco Delta passou pro azul. Mike Eco Delta, chame torna no 8.95. Torre Salvador, o Mike Eco Delta já passou pro azul. 305. Informo que aguardará a passagem em breve azul agora na final da Ana Zero. Sim, recusar na vertical, aguardando a passagem de 395, 076. O Sair é 6002, sai de tono de vício. Esquerda, volta pro Codidona. Cara, 5 milhas. Azul 4076. Avistado por autorizado que estão no zero, entra no 40 com 3 nós. Informo que a sua direita é um helicóptero, aproximando-se para o campo, não vai interferir com a sua aproximação. Afirmativo, ciente do helicóptero 4076, mano livre, pô, zona zero. Afirmo, entra no 40 graus com 4 nós. Sete. Turning right, zero Azul 4196, acione a identificação, autorizado a chegar na Mari. Desse mantenha nível 050, altímetro 0093. 0093, 5000 via Mari, informa que perdeu contato com o centro Recife. Entendi. Azul 4196, correção, reautorizado nível 100. Reautorizado 100-4116. Tá 3154, desça para 4000 pés. 4000 pés, tá 3154. Guardião 09, qual será o local de sobrevoo? Guardião 09, na escuta do controle. Tarde, voo no 967, ponte Terra Down no 0, visual com tráfego na coisa final. Sérgio no 967, na final Embraer de azul, após o mesmo autorizado alinhar e manter o cristal no zero. Faz o pouso do azul ali e mantém o no zero, com 967. Chance 6314 to intercept the localizer for sunny right heading 140, descending to 2000 feet. Clear down 2000 feet, clear to heading 140 right, and clear for ILS. Affirm. Cleared final IOS X-ray runway 10, Ocean 6314. Clear and the report stop is 6314. Tan 3154, desce para 3000 pés. 3000 pés, Tan 3154. Com 2. Autoriza pouso pairado, cabeceira 35. Para seu critério. Forma na curta final da 35, machado travado, Delta. Gente, Delta cruzará na curta final da 35. Gente, Pantera, o nome está se aproximando de Salvador por qual setor? Gente, Pantera, o nome é 500 pés via litoral na escuta do controle, reporte farol de Itapuã. Zuno 1, Oliver 4078, 76. Zuno 6002, está precisado de visual com a pista. Santarém 002, complete aproximação, chame torno no 8095. 8095, obrigado. Santa 3154, curva à direita para o A060. Direita para o A060, Santa 3154. Gráfico 2, nós autorizado a decolar, pistão no zero. Autorizado a decolagem iniciando, bono 967. Professora 6002, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 140 graus com 2 nós. Informação, Professora 6002, é um tráfego. Um helicóptero aproximado para a pista auxiliar à direita da cabeceira no zero, não vai interferir com seu pouso. 7 milhas. Como oposto, um Bravo Eco 58 está mantendo nível 055. A gente tem o tráfego 12 horas baixo, obrigado. Na 3154, para interceptar o localizador, curva direita para o 130, desça para 2000 pés, reporte ser estabilizado. Para o 130, formará estabilizado, na 3154. 35490, vou ir direto Petrolina, chame Centro Recife, no 2685, alternando no 25.45. 2.85.3545, bom. O 4462, acione identificação, autorizado a chegada a Mari. Desça e mantenha nível 080, altímetro 10093. 7910, chegada na Mari, 24. 3992, acione identificação, autorizado a chegada a Mari. Desse mantenha nível 090, altímetro 0093. Localizador, 6314. Ocean 6314, complete final, call tower 118.95. 118.95, thank you. Controle Salvador, boa tarde, com 967, cruza 1800 na Dial. Atinge o 70, azul 4196. Azul 4196, desça e mantenha nível 050. 050 4196, obrigado. Boa na 967, subir, mantenha nível 360, saída da Elvigilância. Da Elvigilância 360, 1967. Gente Delta, solo usando 5, stand-by no transponde, autorizado táxi. Até o ponte 4, informe livrando. Over outer marker and landing gear down and lock at 6314. GM002, solo na minha, libera a direita. Taxi via Alfa e aguarde na Delta na minha escuta para cruzar. Na 3154, informa o helicóptero nas proximidades de Duna, está mantendo 510, não irá interferir com a sua aproximação. 3154, gente. Do 4196, desça para 2000 pés. 2000, 4196, confirmando, 1014. 1093. 1093, obrigado. Localizador, tá? 3154. 3154, complete aproximação, chame torre 198 de small 95. Torre 198-95, tá? 3154, boa tarde. Azul 4462, desse mantém nível 050. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, livre ascensão nível 075. O 43 milhas para a gente acerrar. 7354, já postando embaixo e travado. Confirme? Já posto quando embaixo e travado. Se a gente formará, 3154. 1884, decola de imediato, se autorizado. Afirma Golo 84. Expressado alinhar e manter. Pista no zero. E mantendo no zero, Golo 84. Pista 119, decimal 35. Guardião 09, prossiga. Digo, mantenha a Delta Guard, Força Aérea 6002. Salvador 119, decimal 35. Pantera no meio, controle. Sect 121, point 10. Evacuei, on the right side, and we're gonna call 121, decimal 10. Então, 32107, acione identificação, autorizado chegada Bonf, desça e mantenha nível 070, altímetro 9013. Autorizado decolar, vento variável com 2 nós. Siga decolar de 90 com 284. Então, 3154, vento variável com 2 nós, aguarde pista livre. 3154, gente. Pantera no meia, controle. Como é que é que Delta? Frequência livre, boa. Travei, pitou a tua. Pantera no meio, vai manter o litoral a 500 pés na escuta do controle, aguarde transferência para a torre. Pantera no meio, informa um helicóptero da Polícia Militar. Está a uma milha à sua frente, posição de 12 horas, está mantendo 500 pés. Mantenha a via, mantenha a linha do litoral na escuta do controle, passe zero no meio. Está visual com tráfego? Repouso, pistão zero, está 3154. Bom, 1967 solicita a Prod Bridge. 967, chame Centro Recife na 25 decimal 1, na alternação na 33 decimal 95 e coordene com o mesmo approach bridge. Ok, 251-1339, uma boa tarde, 967. Boa tarde. Papa Romeo, Mike, Eco, Juliette, Suzy mantém nível 075, mantém sem condições visuais, chame Centro Recife, 125 decimal 1, na alternando na 33 decimal 95. Decimal 8, bom. 308, obrigado. Então, livre extensão nível 085, Mike Eco Juliette. É 002 autorizado cruzar a pista, ao estacionar a frequência livre. Boa. Azul 4462, desça para 2010, livre LS. Então, 90, reporte estabilizado. Passa Salvador Azul 4462, passando 075 para 075. Azul 4462, desça para 2000 pés, autorizado final ILS XCP, são 1-0, reporte estabilizado. Autorizado ILS XCP, 1-0, reporte estabilizado, desça 2000 pés, 2400. Azul 3192, desça e mantenha nível 050. Salvador, controle azul 4196, passou externo. Azul 4196, complete aproximação, chame torno na 8, decimal 95. 1895, obrigado. O 1620, acione identificação, chegada Mari, desse mantenha nível 0620. Passando meu pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus com 4 nós. Livre pouso, pista no zero, azul 4196. Pantera 16 está sobre o ponto. O hotel Pestana, ainda a 7 milhas do farol de Itapuã. Guardião 09, prossiga. Guardião 09, tente Salvador, frequência 120, decimal 8. 119.8, Guardião 09. Gente, 119.8. TAM 3192, desça para 3.000 pés. 3.000, TAM 3192. Aqui é a Juliette na escuta do controle. Gente. Tiago Juliette, mantenha nível 085 em condições visuais, chame Centro Recife, 125.1, alternando 133.95. Patrona, meia sala 24, chame 121.1. Sala 211, tá todo mundo aí. 110, reporte estabilizado. DF 2000, reportará estabilizado e LS X-Ray, tá 3192. TAM 3217, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, TAM 3217. Voo 1620, controle. 1620, condições Salvador, opera visual com 9 espaços. 4462, estabilizado final do X-Ray. 4462, complete a aproximação, chame torno no 8.95. 2462. Oi, Salvador, boa tarde. Sou 4462, estabilizado. ILS, X-Ray, dá uma tela. Fare 4462, após quando eu embaixo e travada, vento de proa com 4 nós. Forçará a baixar a travada do 4462. Dois pousos autorizados, pista 1-0. Há um helicóptero à direita da cabeceira 1-0, aproximado para pouso no pátio auxiliar. Não vai interferir com a sua aproximação. Ciente, livre pouso, 4462. Salvador, Pantera no meio, deixa eu passar essa ponta. Pantera no meio, chame torno no 8.95. No 8.95, Pantera no meio. No 884, chame Recife 12685, alternando no 25.45. 2685, caso executivo 12545. Esquema. Ingressa na final da 10. Visual, sem uso 10, altímetro 0013, temperatura 28 graus, vento de 108 graus com 4 nós, ILS X-Ray. Das condições, muito obrigado. 3-2-1-3. Pode militar? Afirmativo. Ok, sim, então dá presente. Apoio o pátio militar e tem condições de efetuar pouso no pátio ou pista no zero? O Pantera no meio informa que tem condições de pousar no pátio. Gente, então dá presente autorizado a seguir direto para o pátio militar. Vento de superfície 140 com 3 nós, informe no solo controlado. Pantera no solo controlado, Pantera no meio. Autorizado para o EDITAP, Juliette Tango Zulu, contato radar agora 60 milhas sudoeste de Salvador. Passando 080 para o 060, igual a 620. Voo no 620, desse mantém nível 050. 050, igual a 620. Pistão 3217, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, pistão na zero, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado final X-ray, reportará estabilizado, 3217. Campo Lanterna, autorizado cruzamento do campo, informe o solo controlado, parte militar. Gente, informado o solo controlado, Lanterna da Beira. 462, solo 28, Xangã no 2G na décima hora. Gente. É, no momento 250, em redução. Gol 9620, redução para 2009. 2009, gol 9620, passando 060. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3192, sinal no zero, embaixo travado. 013. 3013, igual na 620. TAM 3217, para interceptar o localizador, curva esquerda para o A1070. 1070 para interceptar, se autorizado, boa sim para dar presente. Não, negativo, 3217, para o localizador esquerda, 1070. Esquerda 170, 3217. 4109. Frequência livre no corte. A 3217, complete curva à esquerda para o A1050. Esquerda, A1050, 3217. Gol 9620, redução para 1070. 1709, gol 9620. Gol 9620, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, pistão na zero, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-ray, reporte estabilizado, no 9620 da Gol. Salvador, boa tarde.